do dia no meio do fogaréu. Um tiro no mato a mando de coronel. A raiva latente, serpente do homem. E a gente amarga no peito um punhal. Destino de barro escrito a bala. E nada abala essa ira animal. Qual sino de bronze batendo no coração, mais fino que o gelo da vã solidão. O sangue no seco engole o azul do céu. A saga dos becos assalta o povaréu. O sol anuncia na valha da carne. E ser um canalha parece normal. A gente nadando e morrendo na praia. Ninguém desse filme conhece o final. Ninguém mais no mundo se espanta ao assistir na televisão mais um crime banal. De prato no tronco, no ronco do tempo, assombra a noite dos canaviais. No caminho boia fria, o prato do dia não tem poesia. Tupi sem farinha, sua sem descanso, água sem feijão. Sangue no seco engole o azul do céu. A saga dos becos assalta o povaréu. O sol anuncia navalha na carne. E ser um canalha parece normal. A gente nadando e morrendo na praia. Ninguém desse filme conhece o final. Ninguém mais no mundo se espanta ao assistir na televisão mais um crime banal. Na terra verde amarela, a luz de favelas, o povo ainda espera o dia raiar. Nessa cidade procuro, não acho saída, encontro o caminho da bala perdida. Espero o futuro incerto chegar.